Meus amigos e meus irmãos, continuamos nós estudando o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é de Jesus, não é de João. Está logo na entrada do livro das profecias finais, esta prova, porque lá se encontram estas palavras. Apocalipse de Jesus que Deus lhe deu, ou revelação de Jesus que Deus lhe deu. Portanto, é de Jesus, não é de João. Vocês sabem, Apocalipse quer dizer revelação. Isso também fortalece o entendimento e a dedicação de todos nesse estudo. Porque sendo uma revelação, é uma coisa que é para ser revelada, isto é, ser entendida. Portanto, se o Apocalipse é difícil, só se é para aqueles que não querem nada com a verdade. E eu digo assim, desta forma bem enérgica, para provocar todos vocês, os que estão aqui comigo, os que estão em casa nos ouvindo, os que nos leem, que vem lá várias citações cabalísticas, digamos assim, iniciáticas, simbólicas, e muitas vezes se atemorizam, porque estão acostumados a uma leitura fácil de coisas fáceis, num mundo tão fácil que vai acabar de uma forma bem difícil. Aquela história das irmãs meretrizes. Veja como nós dizemos aqui, irmãs meretrizes. Irmãs, são nossas irmãs. Alguns dizem, a mulher é de vida fácil. Se aquilo é vida fácil... Nós vimos que o Apocalipse é um livro profético, é o óbvio. Mas se a gente não fala no óbvio, muitas vezes, muita gente não percebe o óbvio, por ser tão óbvio assim. É um livro profético. Alguns estudiosos o colocam no mesmo patamar, no mesmo degrau, alcançado pelos profetas do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Nós, da religião de Deus, vamos além. Porque dizemos que o Apocalipse é um plano mais avançado da profecia, bem que firmado no Antigo Testamento. Vocês sentem Daniel a todo momento ali falando na escrita de João. Por quê? Porque João é a reencarnação de Daniel. Ah, eu estava te ouvindo, pai, mas agora não vou ouvir mais, porque eu não acredito na reencarnação. Então você só escuta aquilo que te agrada. De repente eu vi uma coisa contra a qual tem preconceito, desliga. Paulo não diz que nós devemos ler tudo, escolher o bom, agora ter discernimento é que é importante. Senão você, sem querer, começa a absorver coisas que lhe farão mal um dia. Não é o caso aqui, que nós estamos tratando dos assuntos de Deus com amor, e Deus é amor. Isso só pode trazer benefício a quem tem paciência de nos ouvir e nos honra com sua atenção. Mas por que o Apocalipse para nós, da religião de Deus, está acima mesmo dos profetas do Antigo Testamento? Em primeiro lugar, porque é uma revelação declaradamente de Jesus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E naquela altura, quando João Evangelista recebeu esta revelação, ele estava com 90 e tantos anos, quase com 100, estava quase desligado da carne, estava proscrito em Patmos. Depois ele vai escrever a maravilha que é o Evangelho, né? E o Apocalipse cuida de anunciar a volta triunfal do Cristo de Deus. Eis que Jesus vem sobre as nuvens, diz o Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o traspassaram. Como é que esses vão ver se já morreram há 2 milênios? É porque eles estão reencarnados aí agora, nesse tempo, minha gente. Por isso é que eles vão ver. É, mas os olhos deles foram desfeitos naquele tempo. Sim, mas aqueles eram olhos materiais. Os olhos que veem são os olhos do Espírito. Mas prosseguindo com aquela minha circular, as sete bem-aventuranças do Apocalipse. Vimos que o Apocalipse é um livro profético. Agora vamos prosseguir. Não se trata o Apocalipse, e muita atenção aqui agora, de um livro firmado sobre lucubrações humanas, quer dizer, pensamentos humanos. Com muita gente que diz que é médium, é paranormal, e realmente às vezes tem esse carisma, esse talento, esse dom divino, mas começa a usá-lo para o mal. Aí se dá mal. Não deve brincar com essas coisas que são sérias. Portanto, o Apocalipse não se trata de um livro firmado sobre lucubrações humanas, mas sobre uma revelação de Deus Pai, por intermédio do testemunho do Cristo, que é o Filho de Deus unigênito, que se vale da intermediação de um anjo, que sabemos faz parte do Espírito Santo, isto é, daquele esplêndido coletivo de almas evoluídas que servem Jesus no seu governo do planeta Terra, planeta que ele criou, como já estudamos, por ordem do Pai Supremo. Vide Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 1 até o 5, a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, Jesus é o grande vencedor. Por isso, no memorial ao Ziruzaru, no Templo da Boa Vontade, em Brasília, Jesus aparece como o cavaleiro do cavalo branco e a grande espada, vencendo a trindade do mal: Satanás, Anticristo e falso profeta. Diante disso, nós concluímos o valor extraordinário que o Apocalipse tem para toda a humanidade, e a sua leitura, o seu entendimento das exortações ao testemunho. Atenção, que quando eu chegar à igreja de Pérgamo, vocês têm que estar com essa palavra na cabeça, porque muita gente vai ser apanhada aqui de calças curtas na igreja de Pérgamo. Concluímos então o valor extraordinário do Apocalipse para toda a humanidade, a leitura e o entendimento das suas exortações ao testemunho com que devemos honrar a Jesus, e a compreensão das profecias, que não são profecias de homens confusos e confusionistas, mas de Deus. E Deus não brinca com as almas, pois ele as tirou do nada, podemos dizer assim, que é tudo. O nada é o tudo, é o vácuo que não existe. Pois o nada não existe. Com Deus não se brinca. O valor transcendental do Apocalipse para os nossos espíritos é tão grande que João, também uma criatura de Deus, caiu ao chão como morto ao ver no meio dos candeeiros um ser semelhante ao Filho do Homem, ou ao Filho de Deus, como nós preferimos dizer. Foi uma visão que o evangelista profeta teve do reino de Deus e de todas as suas maravilhas, do poder de Deus, com seus relatos do planejamento divino para a elevação do ser humano e seu espírito eterno. Não se pode, pois, meus queridos amigos e irmãos, desprezar o Apocalipse, nem se queixar, como já vimos que fazem alguns, de que seja um texto indecifrável, pois Deus abençoa aqueles que leem e entendem o seu conteúdo. Desejo, neste ponto, ante a riqueza e a salvação que Jesus nos quer proporcionar com o Apocalipse, alertar que não devemos cair no erro dos cristãos da igreja de Pérgamo, que apesar de testemunharem o sagrado nome de Jesus e de não terem abdicado da sua fé, a despeito da perseguição que se apresentava, era iminente a perseguição naquele tempo, a igreja, permitiram que a moral imoral do paganismo os perturbasse. O assunto é tão importante que nós veremos no próximo programa. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. Veja bem. Em nossos corações. Para sempre.